KM é do PEN. O mano é mó breque. Trajado de Lacoste, as minas se derrete. É zona norte, mas cola lá na leste. Conhece a Clã Pires, já comeu umas paniquete. Na fita do Bradesco, ele tava envolvido. Sempre foi MC, o mano é profissão perigo. Toque da naveira, solta Hort. Fura GTA, mas capota carro forte. Ponte de ferro tá a milhão. Não vou citar o nome, mas um salve pros irmão. Se tá pista calma, eu tô fortão. Ruiva na F8, acelera o robozão. Que nós tá no palco, mas já teve na bomba. Faz melhor que eu faço, se não fica de boa. Marley já tá tranquila, negócios de família. Muitos investimentos, isso é a nossa vida. Não freia na curva, se puta na fuga. Copo tá com gelo, as puta tá jogando a bunda. Isso é baile de rua, então não se assusta. Bandido, fim de crente, Deus é o dono, nós só usa. Não freia na curva, se puta na fuga. Copo tá com gelo, as puta tá jogando a bunda. Isso é baile de rua, então não se assusta. Bandido, fim de crente, Deus é o dono, nós só usa. Não freia na curva, se